Alerta da solidão de quem vive insatisfeito com os defeitos da nação, perdida sem governância na ânsia da escravidão. Oi, acorda, vai meu irmão, não deixe a corda partir. Reforça o teu pensamento que o momento há de vir. Basta você se ligar na estação do porvir. Oi, é preciso resistir aos desmandos da lei. Pesquisar, saber porquê, sem ficar só de não sei. Refletir sobre o universo dos versos que aqui deixei. Oh.